Ficheiro 14. Retirei as ligaduras com o maior cuidado possível. Ainda assim, o chumaço de reião colara-se à carne e saiu com um pequeno estalido de sangue seco. Gotículas de sangue afloraram na borda do ferimento e pedi desculpa por estar a magoá-lo, embora ele não se tivesse mexido ou emitido qualquer som. Ele sorriu ligeiramente, talvez com um levar-se do doutor. Não se preocupe, já fui magoado muito mais e por pessoas bem menos bonitas. Inclinou-se para a frente para que eu pudesse lavar o ferimento com a decocção de alho e a manta escorregou dos seus ombros. Vi imediatamente que, fosse ou não um elogio, o seu comentário era a afirmação de um facto verdadeiro. Ele já fora bastante mais magoado. A parte de cima das suas costas estava coberta por esmaecidas linhas brancas entrecruzadas. Fora cruelmente chicoteado, e mais de uma vez. Havia pequenas cicatrizes prateadas em alguns pontos onde as vergastadas se cruzavam e áreas irregulares onde vários golpes haviam atingido o mesmo ponto, esfolando a pele e cortando o músculo. Eu já vira, é claro, uma grande variedade de ferimentos, tendo sido enfermeira no campo de batalha. Mas havia algo naquelas cicatrizes que parecia terrivelmente brutal. Devo ter prendido a respiração ao vê-las, porque ele virou a cabeça e viu a minha expressão. Encolheu o ombro bom. Soldados ingleses chicotearam-me duas vezes no espaço de uma semana. Tê-lo-iam feito duas vezes no mesmo dia, acho, se não tivessem medo de me matar. Não tem graça chicotear um morto. Tentei manter a voz firme enquanto lhe limpava o ferimento. Não imagino que alguém possa fazer isso por prazer. Não, devia tê-lo visto. Quem? O capitão inglês que arrancou a pele das minhas costas. Se não estava exatamente feliz, estava pelo menos muito satisfeito consigo mesmo. Mais do que eu, acrescentou ironicamente. Chamava-se Randall. Randall? Não consegui disfarçar a surpresa na minha voz. Os olhos azuis e frios fitaram os meus. Conhece-o? A voz tornou-se repentinamente desconfiada. Não, não. Conheci uma família com esse nome há muito, muito tempo. No meu nervosismo, deixei cair o pano com que limpava o ferimento. Bolas, agora vai ter de ser fervido outra vez. Apanhei-o do chão e saí à pressa em direção à lareira, tentando esconder o estado de confusão em que me encontrava. Seria possível que aquele capitão Randall fosse o antepassado de Frank, o soldado com excelentes referências, galante no campo de batalha, digno de louvores de duques? E se assim fosse, poderia alguém aparentado ao meu amável e meigo Frank ser capaz de infligir as horripilantes marcas nas costas daquele rapaz? Procurei manter-me ocupada junto ao lume, despejando mais alguns punhados de amamélide e alho na água, pondo mais panos a ferver. Quando achei que conseguia controlar a minha voz e o meu rosto, voltei para perto de Jamie, o pano na mão. Por que foi chicoteado? Perguntei bruscamente. Não foi muito educado perguntar, mas eu queria saber e estava demasiado cansada para fazer a pergunta de forma menos brusca. Ele suspirou, mexendo o ombro nervosamente sob os meus cuidados. Também se encontrava cansado e eu estava sem dúvida a magoá-lo, por mais mega que tentasse ser. A primeira vez foi por fuga e a segunda foi por roubo. Ou pelo menos era o que dizia a acusação. De que estava a fugir? Dos ingleses, disse ele, erguendo a sobrancelha ironicamente. Se quer saber de onde, de Fort William. Calculei que fosse dos ingleses, observei com a mesma aridez do seu tom. O que estava a fazer em Fort William? Esfregou a testa com a mão livre. Ah, sim, acho que foi obstrução. Obstrução, fuga e roubo. Você parece um homem perigoso, comentei em tom de brincadeira, esperando distraí-lo do que estava a fazer. Funcionou pelo menos um pouco. Um dos cantos da sua boca ergueu-se e um olho azul escuro brilhou por cima do seu ombro, na minha direção. Ah, sou mesmo, disse ele. É de admirar que se sinta segura no mesmo quarto que eu, e sendo inglesa. Bem, de momento parece-me bastante inofensivo. Isto era totalmente falso. Sem camisa, com cicatrizes e sujo de sangue, com a barba por fazer e olheiras roxas da longa viagem noturna, parecia assustador. E cansado ou não, parecia inteiramente capaz de causar mais desordem caso a necessidade se apresentasse. Riu-se, um riso surpreendentemente grave e contagiante. Inofensivo como um pombo, concordou. Estou faminto demais para ser uma ameaça para qualquer coisa que não seja uma refeição. Mas deixem um pão acabado de cozer passar perto de mim e não respondo pelas consequências. Oh! Desculpe, murmurei. O ferimento da lâmina foi fundo e está sujo. Não faz mal. Mas ele ficara pálido sob o tom acobreado da barba espetada. Tentei trazê-lo de volta à conversa. O que significa exatamente obstrução? Perguntei em tom despreocupado. Devo dizer que não parece um crime grave. Ele respirou fundo, fixando os olhos resolutamente na perna esculpida da cama, enquanto eu limpava mais fundo. Bem, suponho que seja qualquer coisa que os ingleses digam que é. No meu caso, significava defender a minha família e os meus bens e quase ser morto por isso. Apertou os lábios como se não quisesse prosseguir, mas após um instante continuou, como se procurasse concentrar a sua atenção em qualquer outra coisa que não fosse o ombro. Foi há quase 4 anos. Criaram um tributo para os proprietários das terras próximas de Fort William. Alimentos para a guarnição, cavalos para transporte e coisas assim. Ninguém gostava, mas a maioria dava o que tinha que dar. Pequenos grupos de soldados passavam de casa em casa com um oficial e uma ou duas carroças, recolhendo os alimentos e objetos. E num dia de outubro, o capitão Randall foi até. Calou-se subitamente com um rápido olhar na minha direção. A nossa propriedade. Balancei a cabeça, encorajando-o a continuar, os olhos fixos no meu trabalho. Pensávamos que eles não iriam tão longe. O lugar fica a uma boa distância do forte e o caminho é difícil, mas eles foram. Fechou os olhos por um instante. O meu pai não estava, fora um enterro na quinta vizinha. Eu encontrava-me no campo com a maior parte dos homens, porque já estava perto da colheita e havia muito a fazer. Assim, a minha irmã estava sozinha em casa, exceto duas ou três empregadas, e todas correram para cima. Para esconderem as suas cabeças sob as mantas quando viram os soldados ingleses. Achavam que os soldados eram enviados do diabo e não posso dizer que estavam erradas. Pousei o pano. A pior parte estava feita. Agora só precisávamos de um tipo de emplastro sem tintura de iodo ou penicilina, era o melhor que eu podia fazer contra a infecção. E de um bom penso. Com os olhos ainda fechados, o jovem não pareceu notar. Voltei para casa por trás, pretendendo ir buscar uns arreios à estrebaria. E ouvi gritos e a minha irmã aos berros dentro de casa. Ai, sim? Procurei tornar a minha voz o menos perturbadora possível. Queria muito saber mais a respeito deste capitão Randall. Até agora, esta história pouco fizera para dissipar a minha impressão original a seu respeito. Entrei pela cozinha e encontrei dois deles a saltar a despensa, enchendo os seus sacos de farinha e toucinho. Esmurrei um na cabeça e atirei o outro pela janela com saco e tudo. Em seguida, irrompi na sala, onde encontrei dois soldados com a minha irmã Jenny. Ela tinha o vestido um pouco rasgado e um deles o rosto arranhado. Abriu os olhos e sorriu um pouco sombriamente. Não parei para fazer perguntas. Começámos a lutar e eu estava a sair-me bem, pois eles eram dois, quando Randall entrou. Randall parara a luta ao apontar uma pistola à cabeça de Jenny. Forçado a render-se, Jamie fora rapidamente dominado e amarrado pelos dois soldados. Randall sorria ao seu prisioneiro e dissera: Ora, ora, temos aqui dois gatos selvagens. Acho que um pouco de trabalhos forçados vão curar o seu temperamento. Mas se não o fizerem, bem, vai conhecer outro gato, chamado Chicote. Mas há outras curas para outros gatos, não é, minha gatinha? Jamie parou por um instante, o maxilar fechado. Ele segurava o braço de Jenny, dobrado para trás, mas soltou-a para levar a mão à frente e enfiá-la no vestido à volta dos seios. Lembrando-se da cena, sorriu inesperadamente. Então, continuou, a Jenny pisou-lhe o pé com toda a força e espetou-lhe o cotovelo na barriga. Ele dobrou-se ao meio sem ar e ela rodou e deu-lhe uma boa joelhada entre as pernas. Soltou uma risada, um som nasalado. Bem, com isso ele largou a pistola e ela tentou apanhá-la, mas um dos soldados alcançou-a primeiro. Eu terminara de cobrir o ferimento e fiquei parada, em silêncio, atrás dele, a mão pousada no seu ombro bom. Parecia importante que ele me contasse tudo, mas temia que parasse se desse conta da minha presença. Depois de recuperar fôlego para poder falar, o Randall fez os seus homens arrastarem-nos lá para fora. Arrancaram uma camisa, amarraram-me à carroça e o Randall bateu-me nas costas com a parte plana do seu sabre. Ele estava furioso, mas um pouco cansado, pode-se dizer. Doeu-me um pouco, mas ele não conseguiu bater-me durante muito tempo. A breve expressão divertida desaparecera por completo e o ombro sob a minha mão estava rígido de tensão. Quando parou, virou-se para Jenny, um dos dragões mantinha a presa, e perguntou-lhe se queria ver mais ou se preferia ir para dentro de casa com ele e oferecer-lhe uma diversão melhor. O ombro remexeu-se nervosamente. Eu não podia mexer-me muito, mas gritei-lhe que não estava ferido, e na verdade não estava muito, e que ela não devia ir com ele, ainda que me cortassem a garganta à sua frente. Eles seguraram-na atrás de mim, de modo que não podia vê-la, mas pelo barulho ela cuspiu-lhe no rosto. Devia tê-lo feito, porque em seguida ele agarrou num punhado do meu cabelo, puxou-me a cabeça para trás e encostou a faca à minha garganta. Estou a pensar seriamente em aceitar a sua sugestão, dissera Randall entre dentes, e enfiara-lhe a ponta da faca sob a pele, o suficiente para fazer sangue. Eu podia ver a adaga junto ao meu rosto, continuou Jamie, e o desenho que o meu sangue fazia na terra sob a carroça. O tom da sua voz era quase sonhador, e percebi que, devido ao cansaço e à dor, ele resvalara para uma espécie de estado hipnótico. Talvez nem se lembrasse de que eu estava ali. Fiz menção de gritar para a minha irmã, dizer-lhe que preferia morrer a vê-la desonrar-se com aquele canalha. O Randall tirou a adaga da minha garganta e enfiou a lâmina entre os meus dentes, de modo que eu não pudesse gritar. Limpou a boca como se ainda sentisse o gosto amargo do aço. Parou de falar, os olhos fixos em frente. Mas o que aconteceu depois disso? Eu não devia ter falado, mas tinha de saber. Ele estremeceu, como se acordasse, e passou a mão grande e pesada, de modo exausto, pela nuca. Ela foi com ele, disse bruscamente. Achou que ele me mataria, e talvez tivesse razão. Depois disso, não sei o que aconteceu. Um dos dragões bateu-me na cabeça com a coronha do mosquete. Quando acordei, estava amarrado à carroça, com as galinhas, a sacolejar pela estrada em direção a Fort William. Estou a ver, disse eu em voz baixa. Lamento muito. Deve ter sido terrível para si. Sorriu repentinamente, sem vestígios do torpor do cansaço. Ah, sim, as galinhas são uma péssima companhia, especialmente numa viagem longa. Percebendo que o penso estava pronto, ergueu o ombro, experimentalmente, fazendo um esgar de dor. — Não faça isso! — exclamei assustada. — Não deve mexer o braço. Na realidade, olhei para a mesa para verificar se restavam algumas tiras de pano seco. — Vou prender o seu braço junto ao corpo. Não se mexa. Ele não voltou a falar, mas descontraiu-se um pouco sob as minhas mãos quando percebeu que não ia doer. Senti uma estranha sensação de intimidade com aquele calmo jovem escocês. Em parte, pensei, devido à terrível história que acabara de me contar, e em parte à nossa longa cavalgada na escuridão, os corpos pressionados um contra o outro num silêncio sonolento. Eu não dormira com muitos homens, além do meu marido, mas notara que dormir, realmente dormir com alguém, dava aquela sensação de intimidade, como se os nossos sonhos fluíssem de nós para se misturarem com os dele e envolvessem ambos num manto de conhecimento inconsciente. Uma espécie de regressão, pensei. Em tempos antigos, mais primitivos, como estes? Perguntou outra parte da minha mente. Era um ato de confiança dormir na presença de outra pessoa. Se a confiança fosse mútua, o simples sono era capaz de uni-los mais do que a junção de corpos. Terminada a charpa, ajudei-o a vestir a camisa de linho cru, colocando-a sobre o ombro ferido. Levantou-se para enfiá-la no quilt apenas com uma das mãos e sorriu-me. Muito obrigado, Claire. Tem boas mãos. Estendeu o braço para me tocar no rosto, mas pareceu desistir da ideia. A mão hesitou e caiu ao lado do corpo. Aparentemente, ele também sentira aquela estranha onda de intimidade. Desviei o olhar à pressa, agitando a mão num gesto que dizia não tem de quê. O meu olhar percorreu o aposento, passando pela lareira enegrecida de fumo, pelas janelas estreitas, sem vidros, e pelos maciços móveis de carvalho. Nenhum acessório elétrico, nenhum tapete, nenhuma bola de metal brilhante na cabeceira da cama. Parecia, na verdade, um castelo do século XVIII. Mas e quanto a Frank? O homem que eu encontrara no bosque parecia-se com ele de uma forma perturbadora. Mas a descrição que Jamie fizera do capitão Randall era completamente estranha a tudo que eu sabia do meu meigo e pacífico marido. Mas se fosse verdade, e eu estava a começar a admitir até para mim mesma que podia ser, ele poderia ser, na realidade, praticamente qualquer coisa. Um homem que eu conhecia apenas de uma árvore genealógica não estava necessariamente fadado a parecer-se com os seus descendentes ao nível da conduta. Mas era com o próprio Frank que eu estava preocupada de momento. Se eu estivesse de facto no século XVIII, onde estaria ele? O que faria quando eu não aparecesse na estalagem da senhora Baird? Voltaria a vê-lo? Pensar em Frank foi a gota de água. Desde que deram um passo para dentro da rocha e a vida normal deixara de existir, fora atacada, ameaçada, raptada e arrastada. Não comia ou dormia bem há mais de 24 horas. Tentei controlar-me, mas os meus lábios tremeram e os meus olhos encheram-se de lágrimas. Virei-me para o lume para esconder o rosto, mas era tarde demais. Jamie pegou-me na mão, perguntando num tom meigo o que se passava. A luz do fogo reluziu na minha aliança de ouro e comecei realmente a fungar. Eu vou ficar bem, está tudo bem, sinceramente. É que o meu marido, eu não... Ah, então ficou viúva? A sua voz estava tão repleta de preocupação que perdi inteiramente o controlo. Não, sim, quero dizer, eu não... Acho que sim. Dominada pela emoção e pelo cansaço, encostei-me a ele soluçando histericamente. O rapaz tinha bons sentimentos. Em vez de pedir ajuda ou retirar-se perplexo, sem saber o que fazer, sentou-se, puxou-me com firmeza para o seu colo com o braço bom e ficou a embalar-me suavemente, murmurando-me ao ouvido palavras carinhosas em gaélico e alisando o meu cabelo com uma das mãos. Chorei amargamente, sucumbindo por momentos ao medo, à confusão e ao desânimo. Mas aos poucos comecei a acalmar-me, enquanto Jamie acariciava afetuosamente o meu pescoço e as minhas costas, oferecendo-me conforto do seu peito largo e aconchegante. Os meus soluços diminuíram e comecei a serenar, recostando-me exausta à curva do seu ombro. Não era de admirar que fosse tão bom com cavalos. Pensei vagamente, sentindo os seus dedos acariciarem-me atrás das orelhas ouvindo as palavras tranquilizadoras e incompreensíveis. Se eu fosse um cavalo, deixaria que ele me conduzisse para onde quisesse. Aquele pensamento absurdo coincidiu, infelizmente, com a minha clara percepção de que o jovem, afinal, não estava completamente exausto. De facto, começava a ficar embaraçosamente óbvio para ambos. Tossi e aclarei a garganta, limpando os olhos com a manga do vestido enquanto descia do seu colo. Sinto muito, isto é, quero dizer obrigada por. Mas eu balbuciei, afastando-me dele com o rosto em chamas. Ele também estava um pouco afogueado, mas não envergonhado. Pegou-me na mão e puxou-me para si. Com cuidado, para não me tocar de outra forma, colocou a mão sob o meu queixo e forçou-me a erguer a cabeça e fitá-lo. Não precisa de ter medo de mim, disse serenamente, nem de ninguém aqui, enquanto eu estiver consigo. Soltou a mão e virou-se para a lareira. Convém beber alguma coisa quente, disse de modo prático, e comer também. A barriga cheia vai ajudá-la mais do que qualquer outra coisa. Ri, um pouco trêmula, diante dos seus esforços de servir a sopa só com uma mão, e fui ajudá-lo. Tinha razão, a comida realmente ajudou. Comemos a sopa e o pão num silêncio amigável, partilhando a crescente sensação de saciedade, conforto e bem-estar. Por fim, ele levantou-se, agarrando na manta caída no chão, colocou-a de novo sobre a cama e fez-me sinal para que me fosse deitar. Durma um pouco, Claire. Está exausta e é provável que em breve alguém queira falar consigo. Era uma advertência sinistra da minha precária posição. Mas eu estava demasiado cansada para me importar. Manifestei não mais do que um protesto de rotina por ocupar a cama. Nunca vira algo tão convidativo. Jamie assegurou-me que poderia encontrar uma cama no outro lado. Deixei-me cair pesadamente na pilha de mantas e adormeci antes de ele chegar à porta.